Mata, via Litoral Sul, corredor Farol da Barra, Bonfim, 198 controle, 186 com a torre, acione 0110, Papatão Hotel, Fiozulu. 0110. Está no pátio 4 da ADEI, em Mar Táxi Aéreo. O POB seria? Para acionamento táxi e decolagem, chame torre da presente em 1, 1, 8, decimal 6. Informação em curso é a Mike, o Altinho 2016. Hotel Zulu, Pátio 4, livre acionar chame táxi. Salvador, América 980. 96, alto 44, direito 219. Direito 219, 396. I have 8 clearance, flight level 390. I do right to copy 8 clearance. Flight level 390, we have information, Mike, ready, copy, America 980. Okay, so you are clear to receive flight level 390 via airway open, Whiskey 58. After takeoff, runway 10, maintain head until passing 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform PUCA. And expect the departure for you. Papa, uniform Charlie Alpha, and then Jumbo, Juliet Alpha, Mike Oscar, and then Caju transition. Alpha, Romeo, uniform transition. Salvador, control frequency. 119, decimal 8, Salvador Tower, 118, decimal 6, and squawking 5141. Clear to receive a upper Whiskey 58, Puka departure, Jammo transition, and then the Arakaju arrival into Recife. Maintain runway heading still 2,000 feet or 3 DME. Try maintaining 390. Departure on 119.8, tower is 118.6. Squawk 5141, American 980. Salvador Tower 3, 896 livrou, próximo máximo. American 980, the readback is correct, and the 11 coming full red for push and start. American 980. 3896 em frente, atento da Juliette, chame para ingressar, seu portão será 62. Chame para ingressar na Juliette, portão 62, 3896. Então, Salvador, muito bom dia, o trip 5486 decolou no perfil da Momo. Trip 5486, bom dia, contato fazendo a decolagem, sobe 200, sai da Momo. Momo 200, sim, Fabiano Meia. Posição 1, pushback acionamento. Ok, 140, só um instante para puxar, estou com a taxa alfa impraticável e tem um 37 da Gol vai taxar a sua cauda. Na sequência será autorizado, só um instante, por gentileza. Ah, desculpa. Para o táxi, o Gol 9983186 a bordo, 4 horas, alterna a cadeão. 64 horas, o alterna. Cadeão. Alião, confere, táxi em frente, segunda direita via Índia, ingressando na Alfa, transfira a torre 186, 1016 no altímetro, bom voo, gol 93. Alfa 186, 985, obrigado, bom dia. Bom dia, TAM 3896, observa 37 gol à sua esquerda, após o tráfego esquerda, Juliette até o 62. Observa o gol, Juliette para o 62, TAM 3896. Cruzado, no 260. Quando 260, complete alerta, chame a torre. 118.612 é bom posto. 118.6, obrigado. Salvador, bom dia. Gol, 98.6, pronto. Ponto de espera. Bom dia, Gol 1260, estabilizado, passando Índia Sierra. 1260, 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, piscina 0. Livre pouso. Solo 1140, ok, né? Está livre puxar, acionar 1140 no portão 01, chama o táxi. Oscar Zulu, acionado, parte 4, chama para ingresso no 7. Opa, Antônio, 35486, mais 10 milhas para a mão, autoriza as direcionações. Quase coordenação, 5486. Alinhar e manter no zero. Alinhar e mantém na 1 a 0, na 9 a 8. Romeu, Oscar Zulu, autorizado ingresso, reporte. Ok, decolagem autorizada. Hotel Oscar Zulu, 140 graus da Aeronave. 5486, pro de lençóis. Lençóis gratos, 5486. Oscar Zulu 53198, tá, regresso? 398, regresso. 93, decolagem autorizada, 130 graus, 10 nós. Decolagem da 10, 198. Dois corredor axé. Autorizado, vai a baixa altitude sobre o mar? Até quantas milhas? Vou até o farol da barra, baixa altitude. Autorizado. Autorizada direita via Índia, ingressando na Alfa Torre 186, altitude 1016, tem um vovô, 6140 da Oxa. Alfa 186, obrigado, até a volta. Autorizado, cruzamento, reporte na Lima, Bravo Delta. Nova 3 ao 55198, boa viagem. 198, 983, obrigado, boa tarde. 6140, aliás, e mantendo o viado. Olha, 1983, decola, cruza 2 e 800. 1983, boa tarde, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, 1983. Torre 1186, bom pouso, Alfa, Vitor, Juliette. Torre 1186, décima 95, Alfa, Vitor. Decimal meia dúzia. Outro zero, decolagem autorizada, 130 graus, 10 nós. Decolagem, estabilizado. Porto Alegre estabilizado, Luna 732. Rita Juliette tem. Continua em aproximação, aguarda autorização. Juliette, pouso autorizado, pista 17, 130 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 17, pista Juliette. Faz sobrevoo pelo litoral e retorna ou faz pouso em alguma localidade? Copiado. Em escuta permanente, hotel Oscar Azul. Atento ao tráfego do helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região do Bonfim, ok? É 140-59-198, boa viagem. Obrigado, até a volta. Bom dia. Bom dia, 1140, contato radar na decolagem para 350. 350, China 6140. Pode voar Aracaju ou China 6140? Mantenha o perfil, aguarde, 6140, aguarde coordenação. Guardando. Só copiar, vai estar aí no 43 com 4 no POV. Juliette, Cairu, Mil Pés, pista 17, curva direita, cheque, caixa pegos, 19-8 controle, 18-6 torre, acione 0160, Julie. Bom dia, sua identificação. Vitor 050. Vigilância e a chegada maré. Confere. Voo 983, chame Recife, 1251, 0133-25, bom voo. Liete, pátio 4, chame para ingresso na 17. 983, prossiga. Recife, 125, Uno, alterno 133-25. 25-133-25. Utilizando o localizador do Uno 732. Torre, Uno 18, decimal meia dúzia, bom pouso, Uno 732. Uno 18, decimal meia dúzia, boa, Uno 732. Quem chamou o solo, por gentileza? O chicletão tá livre para acionar, chame táxi, risco da voz. Autorizado, é posto na Lima. Oi, Salvador, bom dia, Luna 738, Nacional, uma milha do Angelterra. No 738, cheque trem, 120 graus, 10 nós, pouso autorizado para o Chino Belo. Livre pouso, trem baixo travado. American 980, beat number 11, ready to push back and start. Azul 4207, chame 1919, décima 8. Chame 6140 para o Oeste Cachorro. Ok, we'll hold the position, there's an aircraft behind us. After that, we're clear to push back to start American 980. Affirmative, just a one, please. Azul 4207, acione a identificação, desça 4000 pés. Vigilância, Mi 16, ajuste. Chegada bom. Sua transmissão está entrecortada, 4207. Agora sim. Papá Romeu, Mike Papa Lima, Vera Cruz, 510. 500 pés, decola a pista no 7, à direita via litoral sul, controle 119.8, 14.18.6, aguarde só um instantinho para o transponder, o Mike Papa Lima. Saberia qual o último transponder que acionou? 0175, pode ser este mesmo então, 0175, está no pátio da? Já dei um a bordo, livre para a transferência 14186 da presente, altímetro 2016, informação é a novembro. É o parte 3 autorizado, já estamos no louco. Possuímos sim, Petrolina Paz 13, pátio 3 vai decolar a pista 10, com 4 no POB, chame para copiar, já estamos no louco. Gente, só um instantinho, pode prosseguir até o parte 3, eu te passo a cópia, só um instantinho, estamos no louco. Só um instantinho, Bravo Delta, já te autorizo, só um instante, por gentileza. Zero, clear for push and start, stand 1-1, come right for taxi. Push back, start Maple Carthy taxi, American 980. Bravo Delta, tá cópia? Papa Tango, direto Bravo Delta, aprovado Porto Seguro, nível 100, uma centena via Golf 677, pista 10 decola, mantendo reto até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida é Coral, controle 119.8, a torre 18.6 e o código 5143, direto Bravo Delta. Controle Salvador, Guardião 01. Daniel 01, 510, Bruno do Bonfim. 510, Bruno do Bonfim, 1-9. Bruno 738, Lisboa, táxi aí alto. Bruno 738, táxi em frente, atento a Juliette, chame para ingressar no pátio 1, no portão 05. Chamará a Juliette para o 5, Bruno 738. Vitor, engenheiro da 3 horas ingresso, reporte aliado e pronto. Olimpo 01, cruzamento autorizado, reporte antes da Juliette para prosseguir com o táxi, Olimpo 01. Uno 738 à esquerda, Juliette, portão 5 autorizado. Esquerda para o portão 5, Uno 732. Juliette Bravo Delta, para o acionamento? Está livre, chame táxi. Tango Zulu para cópia. Sumu no alternado 04530. O Whisky, Bravo Whisky, táxi autorizado até interseção e reporte para cruzamento, pista 75, estou com o minuano da AD para decolagem. Patango Jet, Tango Zulu para cópia. Está embarcando aí o malote, estou ciente. Tinha chamado para a cópia e saudafonia, mas não tem problema. November Alfa, vou local forte, aguarde um minuto para a cópia, por gentileza. 01, táxi à esquerda via Juliette, ingresso parte 1, na sequência direita via Índia. Ponto de espera, transfira torre 18, 6, altímetro no 0, 1 no 6, Olympus 01, POB 07. Táxi à esquerda, entra na parte 1, apoie direto ponto de espera, 102,6, 102,8, Olympus 01. No 0, ajuste 1016, reporte estabilizado. A 2016, a resposta está precisada do passo 307. Controle Salvador, bom dia, Papatango Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, 1 mil para corredor axé, reporte farol da barra. Postará farol da barra, Júlio. Bravo Whisky, o Robson cruzou a frente, livre para o cruzamento, táxi via Mike, chame na Lima para prosseguir. Estou com 757 da América, logo na Lima para prosseguir no táxi em alguns instantes. Ava. Controle Salvador, bom dia, bom 270, informação Mike. 270, bom dia, sem identificação dessa 4 mil, vigilância 1016 no ajuste. Perdeu a 45007? 4000, 4000 com 1016, chegada bom. 4000, 1016, percida bom, 2700. 3198, desce 3000 pés. 3000 com 1016, redução agora 200 nós. 3000, 1016, reduz a 2009, Azul 4207, tráfego, posição de 12 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés de sobrevoo pairado. Um Alfa Serra 50 não interfere na aproximação. É, 17.